Você foi o meu bem, o meu mal, o meu céu, meu inferno, meu frio e calor. Foi paixão de uma noite que o amanhecer do dia me abandonou. Eu tentei te encontrar por aí, então liguei. De repente um cara atendeu. Ele disse que você era casada, que tinha filhos e que era bem amada. Foi aí que a verdade enfim apareceu. Toda boca que eu beijo lembra a sua. Saída, você entrou na minha vida, só seu coração que não é meu. E agora eu tô bebendo todo dia, tô perdendo sono toda madrugada, tô andando distraído pelas ruas, com a cabeça lá na lua. Você não podia ser. O mais top DJ do estado do Pará, DJ Marcelo, o Playboy, fazendo o povo da terra vibrar. Eu tentei te encontrar por aí, então liguei. De repente um cara atendeu. Ele disse que você era casada, que tinha filhos e que era bem amada. Foi aí que a verdade enfim apareceu. Toda boca que eu beijo lembra a sua. Todo corpo que me toca lembra o seu. Eu me apaixonei, não tem saída. Você entrou na minha vida, só seu coração que não é meu. Pra minha vida,

que ainda tem coragem de falar de amor depois de tudo que você me aprontou. Como é cara de pau de falar que somos um lindo casal. O que vou falar para os seus pais? Que não somos compatíveis, somos desiguais. Todo mundo acreditou na gente. Podia ser diferente. Do que adiantou a gente fazer tantos planos? E se a sua sujeira você sempre esconde embaixo do pano, a nossa vida se resume num grande engano. Só pode ser uma máquina sem coração, não é um ser humano. Que adiantou a gente fazer tantos planos? E se a sua sujeira você sempre esconde embaixo do pano, a nossa vida se resume num grande engano. Só pode ser uma máquina sem coração, não é um ser humano. DJ Marcelo, oh, Playboy, agora é na pressão, meu Playboy. O que vou falar para os seus pais? Que não somos compatíveis, somos desiguais. Todo mundo acreditou na gente. Podia ser diferente. O que adiantou a gente fazer tantos planos? Se a sua sujeira você sempre esconde embaixo do pano, a nossa vida se resume num grande engano. Só pode ser uma máquina sem coração, não é um ser humano. Que adiantou a gente fazer tantos planos? Se a sua sujeira você sempre esconde embaixo do pano, a nossa vida se resume num grande engano. Só pode ser uma máquina sem coração, não é um ser humano. Toca aquela, rapaz. O cara lá da rádio só pode tá de brincadeira. Tá tocando só modão chonada a noite inteira. Aquela que me faz sofrer, aquela que me faz chorar. Aquela que me arrasta pra mesa de um bar. Aquela que arrebenta o peito e me faz lembrar seu beijo. Vindo embriagado em casa, louco de desejo. Ô, cara da rádio, põe de novo essa. Você vai tocando, eu vou bebendo, eu tô pensando nela. Ô, cara da rádio, me faz um favor, toca esse modão. Que ainda tem cerveja no isopor. Ô, cara da rádio, toma uma também, rapaz. DJ Marcel, o Playboy de Tucuruí, tocando os melhores ritmos pra você dançar. Rapaz, você aí na rádio tá de brincadeira. Tá tocando só modão chonado a noite inteira. Aquela que me faz sofrer, aquela que me faz chorar. Aquela que me arrasta pra mesa de um bar. Aquela que arrebenta o peito e me faz lembrar seu beijo. Tô ouvindo embriagado em casa, louco de desejo. Ô, cara da rádio, põe de novo essa. Você vai tocando, eu vou bebendo, eu tô pensando nela. Ô, cara da rádio, me faz um favor, toca esse modão. Que ainda tem cerveja no isopor. Toca aquela, rapaz. Aquela que me faz sofrer, aquela que me faz chorar. Aquela que me arrasta pra mesa de um bar. Aquela que arrebenta o peito, que me faz lembrar seu beijo. Tô ouvindo embriagado

juras de amor que fizemos não deu em nada. Foi nesse bar que eu a conheci, momentos lindos de amor eu vivi. Sonhando, acordando, revivo o passado da nossa paixão. Histórias de amor que não teve fim, vontade louca de tê-la pra mim. Amor, não desisto, é tanta saudade, te amo demais. Choro, choro de saudade, de saudade dela. Choro, choro de paixão, de paixão por ela. Tô bebendo sem limites por causa dela. Choro, choro de saudade, de saudade dela. Choro, choro de paixão, de paixão por ela. Tô morrendo de Marcelo, o playboy de Tucuruí, tocando os melhores ritmos pra você dançar. Ex-Wartes. Foi nesse bar que eu a conheci, momentos lindos de amor eu vivi. Sonhando, acordando, revivo o passado da nossa paixão. Histórias de amor que não teve fim, vontade louca de tê-la pra mim. Amor, não desisto, é tanta saudade, te amo demais. Choro, choro de saudade dela. Choro, choro de paixão por ela. Tô bebendo sem limites por causa dela. Choro, choro de saudade dela. Choro, choro de paixão por ela. Tô morrendo de amor por ela. Me pego na mesa de um bar, todo lascado. Por aí que não me ama, você jura que já não sente mais nada. Mas a noite é pesadelo em sua cama, solidão na madrugada. Telefone na parede desligado e o meu nome em sua agenda rabiscado. São sintomas de paixão mal resolvido e de um amor mal acabado. Você deita, mas o sono se levanta. Faz de tudo pra dormir, não adianta. Tá morrendo de saudade por orgulho, não vem me procurar. Quem esqueceu não chora, quem chora ainda lembra. Quando se esquece, rasga, não se rabisca agenda. Quem esqueceu não chora, nem rola pela cama. Se ainda perde o sono, é que ainda me ama. DJ Marcelo, o playboy fazendo a galera dançar. Você deita, mas o sono se levanta. Faz de tudo pra dormir, não adianta. Tá morrendo de saudade por orgulho, não vem me procurar. Só vocês. Quem chora quando se esquece, rasga, não se rabisca. Agenda. esqueceu, não chora, nem rola pela cama. Se ainda pega o sono, é que ainda me ama. Você ainda me ama. Perdoa as coisas que eu falei, foi o ciúme, eu nem pensei que pudesse te deixar assim. Essas dores são pra me desculpar, ou pelo menos tentar dizer que aqui e não ficou ressentimento, foi mágoa de momento e passou. Só um desejo que não passa, ultrapassa os limites que eu dou. Use aquele perfume, passe aquele batom. 9 horas pra sair pra te pegar, sentir seu cheiro bom, é assim, ó. Depois do jantar, fica me coladinho, gostosinho, mata a fome do seu beijo, meu desejo é te amar. Coisas que eu falei, foi o ciúme, eu nem pensei que pudesse te deixar assim. Essas flores são pra me desculpar, ou pelo menos tentar dizer que aqui não ficou ressentimento, foi mágoa de momento e passou. Só o desejo que não passa, ultrapassa os limites que eu dou. Use aquele perfume, passe aquele batom. 9 horas pra sair pra te pegar, sentir seu cheiro bom assim, ó. Depois do jantar, fica bem coladinho, gostosinho, mata a fome do seu beijo, meu desejo é te amar. Turma do ar, eu quero ver. Preste atenção que eu vou explicar pra você. Tem muita gente do ar nesse lugar. Não nega a cara, agora eu vou te mostrar. Ali já tem um sofrendo mais do que devia. Ali já tem outro bebendo mais do que podia. Naquele canto só tem os largados na bagaça. E aqui na frente os que choram com onda apaixonado. Que eu sou da turma do ar. Anônimos apaixonados, só mandam. O papo que te faz chorar é o que te faz sorrir. Anônimos apaixonados, só modão e pingue pra curar a sua dor. A solução eu tenho aqui. Anônimos apaixonados, só modão e pinga. O papo que te faz chorar é o que te faz sorrir. Anônimos apaixonados, só modão e pingue pra curar a sua dor. apaixonado, só botão e pinga. O copo que te faz chorar é o que te faz sorrir. Anônimos apaixonados, só modão e pingue pra curar a sua dor. A solução só modão e pinga, só modão e pinga. A solução eu tenho aqui, só modão e pinga, só modão e pinga. Quem é da turma tua, eu quero ver. De repente foi saindo dos meus braços, foi embora sem dizer porquê e pra onde. Fez da minha fantasia o meu fracasso e quebrou meu coração em mil pedaços. Dividiu o meu caminho entre o bem e o mal, colocou na minha estrada mistérios. Minha vida sem você é um grande temporal. Minha noite sem você, o inferno. Tá difícil conviver com essa falta de você. Eu te amo e não consigo te esquecer. Não dá pra continuar sofrendo assim. Não dá. Continuar vivendo assim. Não dá, não, não dá. Não dá pra levar a vida sem você. Não dá, não dá. Não dá pra fazer amor sem ter você. Dividir o meu caminho entre o bem e o mal, colocou na minha estrada mistério. Minha vida sem você é um grande temporal. Minha noite sem você, o inferno. Tá difícil conviver com essa falta de você. Eu te amo e não consigo te esquecer. Não dá pra continuar sofrendo assim. Não dá, não dá. Não dá pra continuar vivendo assim. Marcelo, o Playboy. Ei, não ande comentando por aí dizendo que eu não sei viver sem ti, que não sabe de mim. Ei, eu sei que você gosta de falar, contar aos seus amigos que assim eu não posso viver. Ei, não pense que deponha a seu favor, falando por aí do meu amor, me zombando de mim. Ei, às vezes é melhor amar assim, que ser amado e não poder sentir o que eu sinto por ti. Eu sei, você nunca me amou, agora eu sei. Eu não passei de nada em seu viver. Você nunca pensou em me querer. Pra que querer fazer de conta e mentir? Você a que falar de mim? Ei, agora que isso tudo terminou, e como eu sempre fui o perdedor no seu jogo de amor. Ei, não pense que eu guardo algum rancor. Sempre mais feliz quem mais amou, e quem mais amou fui eu. Eu sei, você nunca me amou, agora eu sei. Eu não passei de nada em seu viver. Você nunca nesta cabeça que eu te amo. Tô cansado de falar do meu amor. Tô ferido, machucado, por favor. Esse mata a solidão que me apavora. Não vai embora. Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei. Se eu devi algum pecado, já paguei. Por favor, não me imponha seu castigo. Fica comigo. Quero fazer com você um amor mais gostoso. Quero transar com você os meus sonhos de amor. Tira de dentro de mim o amor que deseja. a porta e me beija. DJ Marcelo, o Playboy Moral de Tucuruí. Ex-Watches. Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei. Se eu devia algum pecado, já paguei. Por favor, não me imponha seu castigo. Fica comigo. Quero fazer com você o amor mais gostoso. Quero transar com você os meus sonhos de amor. Tira de dentro de mim o amor que deseja. Jogue essa mala no chão, tranque a porta e me beija. Jogue essa mala no chão, tranque a porta e me beija. Mas é triste numa lágrima que cai. É uma chama que se espalha, feito fogo sobre a palha, e destrói tudo depressa até demais. Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar. Quando um grande amor se faz, de tudo é uma ilusão querer que a vida seja sempre linda, com estrelas coloridas, sem espinhos nos caminhos do amor. Maravilhosa confusão que enlouquece o coração, é alguém fica apaixonado sempre quando um grande amor se faz. Os nossos sonhos vão crescendo mais. O que a saudade tem, e o amor is, quando a dor se esconde num olhar que está distante, as lembranças deixam o coração fugir a procurar pela cidade um amor que na verdade, mesmo longe, continua sempre aqui. Amar é uma fantasia quando a gente finge ser feliz. Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz. O Playboy de Tucuruí. E quando menos se espera, o amor feito uma fera se transforma simplesmente em paixão. Faz do inferno um paraíso e do sorriso uma solidão. Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz. É uma ilusão querer que a vida seja sempre linda, com estrelas coloridas, sem espinhos nos caminhos do amor. Maravilhosa confusão que enlouquece o coração, e alguém fica Se arrepender, se o que dói me doer, se enfrentar. jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se dá conta já passou. Quando olhar pra trás. Vocês estão querendo me matar do coração, né? Meu Deus do céu. Pra discutir, a essa hora o sol se foi. Estou a ponto de explodir com esta guerra entre nós dois. Não há razão pra te esquecer, nem muito menos pra lembrar. Entre a paixão e o querer, sobra motivos pra chorar. Cada palavra é um espinho ao sair da sua boca, que arranha minha pele e vai manchando a minha roupa, devastando meu peito com o tédio de um temporal. Cada olhar é uma gota envenenando nosso vinho. É um prego no sapato, caminho, sempre juntos, mas sozinhos nesse mundo desigual. Você vai pela esquerda, que eu vou pela direita. Essa casa tá pequena e a porta muito estreita. Se o amor nos dá a chance, a gente briga e ignora. Esquecer é o nosso jeito de sair e ir embora. Você vai pela esquerda, que eu vou pela direita. Essa casa tá pequena e a porta muito estreita. Se o amor nos dá a chance, a gente briga e ignora. Esquecer é o nosso jeito de sair, ir embora. DJ Marcelo, o Playboy fazendo a galera dançar. Boca que arranha minha pele e vai manchando a minha roupa, devastando meu peito com o tédio de um temporal. Cada olhar é uma gota envenenando nosso vinho. É um prego no sapato, é uma pedra no caminho. Sempre juntos, mas sozinhos nesse mundo desigual. Só você. Essa casa tá pequena e a porta muito estreita. Se o amor nos dá a chance, a gente briga e ignora. Esquecer é o nosso jeito de sair e ir embora. Você vai pela esquerda, que eu vou pela direita. Essa casa tá pequena e a porta muito estreita. Se o amor nos dá a chance, a gente briga e ignora. Esquecer é o nosso jeito de sair. O Playboy de Tucuruí. Eu sei que tu vais me deixar, mas a razão quero saber. Se todo o meu carinho e devoção eu dei a ti, ó meu bem, por que Eu